Quantos mil aqui vão morrer? Quantos mil aqui vão matar? Quantos mil aqui vão cair? Quantos mil vão decolar? Tem quem tava de salto e hoje tá de chinelo. Quantos brinde pelos tonel de base no táxi aéreo? Quantos mil no rolê cocaína, carreta monstra na pista? Mil lombra, mil fita, mil motivos pro 33 cantar na ficha. Mil erros, mil acertos, mil derrotas, mil vitórias. Milhões de famílias que choram pela bala de 30 no latro do Corolla. Pelo projétil de foco, filho levou embora. Mil motivos pra um rapper gangstar derruba a porta, milhões. Meu mendigo, mil barões, mil status por cifrões. Mil jumbo de cela, mil choro na despedida. Na face, lágrimas abrindo a carta na bica. Pregando a foto com sabão na jega. Passei por lá e tive mais de mil contra mim nessa selva. De pedra de Babilônia, ilusória que cega. Cega a saga, rodou já era. Desde os 12 me sustento do tráfico, pega, pega. É, tava lá erva man, vendendo balinha na cela. Quantas mil estão na fila do caos querendo solução? Uma explicação pra lágrima no chão. A libertação dessa eterna prisão que me sufoca. E quantas mil estão na fila do caos querendo solução? Uma explicação pra lágrima no chão. Uma libertação dessa eterna prisão que me sufoca. Quantos mil mandamentos a vida impõe pra ser feliz? Quantos mil sentimentos que só uma lágrima condiz? Quantos mil serão o que quis? Quantos preferirão a cruz? Quantos seguem o que a rua diz? Quantos se apegam a Jesus? E quantos mil se vão na imensidão desse mundão? E eu, representante da nação, de arma na mão, crucificado não, apenas culpado por algo que o Estado acha que o fraco, quem tá do lado contrário, caralho. Quantos mil vale o que você pensa? Quantos mil vai valer sua recompensa? Quando o dinheiro for em vão, quando o copo d'água valer mais de 1 milhão. E quantos mil estão sonhando nesse momento? Com um abraço, com um beijo, com um frio, com um vento. Com o conforto de Deus no coração desse detento, que só precisa de uma chance pra provar quem é por dentro, pra fazer parte dessa canção que toca. Senti quanto o coração sufoca. Eu não tô pra sobra nesse jogo doentio. Enquanto a mosca come a cobra e eu no meio. E quantas mil? E quantas mil estão na fila do caos querendo solução? Uma explicação pra lágrima no chão. A libertação dessa eterna prisão que me sufoca. E quantas mil estão na fila do caos querendo solução? Explicação pra lágrima no chão. Ou libertação dessa eterna prisão que me sufoca.